Eu sou o coelhinho bossa nova. Vou contar para vocês. Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola. Coelhinho bossa nova é uma brasa mora. Chorar por uma cenourinha, inha, foi no tempo da vovó. Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola. Coelhinho bossa nova é uma brasa mora. Criançada, comigo! Eu sou coelhinho bossa nova. Vou contar para vocês. Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola. Coelhinho bossa nova é uma brasa mora. Chorar por uma cenourinha, inha, foi no tempo da vovó. Pra cenoura eu não dou bola, eu só tomo Coca-Cola. Coelhinho bossa nova.